best there ever will be. Ooh, yeah. Let me tell you something, brother. Yes, yes, yes, yes. Give me a hell yeah. Hell yeah. Get some mail. Let the rock is cooking. Você está ouvindo o Ringcast, o seu podcast de wrestling. Salve, salve! Tirem as crianças da sala! Ano novo, temporada de Ringcast nova! Eu sou o Helmut Esser, o seu locutor. E eu sou a Mauri, o comentarista. E hoje nós vamos falar como começamos essa paixão pelo wrestling. Vamos contar a história do Mauri? Vamos contar a minha história? Então, vem com a gente! Você está ouvindo o Ringcast, o seu podcast de wrestling. Bom, todo mundo que começa a assistir o wrestling, para falar a verdade, o pro wrestling, sempre tem um pezinho lá na infância, alguma coisa que incentivou ele. Seja ou nos videogames, na televisão paga. E é isso que nós vamos falar hoje. De onde que veio essa paixão? Como começamos a apreciar o wrestling? De onde veio? E hoje, para esse episódio, chamamos a Mauri Lara para dividir com a gente esse episódio. E vamos conversar aqui um pouco, descobrir como é que foi a infância de todo mundo. É meio assim como a verdade que muitas pessoas começaram a assistir wrestling pela televisão. É o seu caso também, Mauri? Pô, cara, é meu caso mesmo. Velho, as minhas primeiras lembranças de wrestling é aquela lembrança que você é tão pequenininho que você tá, tipo assim, só vulto. Eu tinha um avô meu que acompanhava demais o pro wrestling. E sempre que eu tava na casa dele, eu via um tanto de personagem, não entendia direito o que tava acontecendo. E naquela época, antigamente, já começou com aquelas, lembrando muito quem começou a assistir, a época pré-internet, começou aquelas mentirinhas. E a primeira mentirinha de wrestling foi meu avô que me contou que o Undertaker era baseado no Kung Lao do Mortal Kombat. O Kung Lao? Foi a primeira mentirinha de wrestling aí que eu recebi cedo, cara. É o famoso, você não sabe de nada, eu não sabia se o negócio era de verdade, se era de mentira. Eu só assisti uma lutinha ali, uma lutinha aqui, tinha o meu favorito mesmo, que era o Undertaker, quando era menor. Mas meu início de wrestling foi bem isso mesmo, cara. Foi só um tanto de vulto. E isso foi até os meus 10, 11 anos. Com os 10, 11 anos, depois dos míticos jogos do PlayStation 2, que eu acho que todo mundo aqui já jogou um pouquinho, que pegou o vício. E você aí, como é que começou? Sim, sim. Aí a gente já tá falando mais do futuro. Tem que ir lá atrás primeiro. Ó, eu não sei por você, mas muitas pessoas que vão estar ouvindo esse programa, eu acho que começou, que conheceu o WWE especificamente no SBT. Milhões ao redor do mundo sentiram a energia. Agora, continental, tudo pode acontecer. WWE, luta livre na TV. De paz para muita ação. Agores do Abutre e da adrenalina que representam. Um espetáculo à parte. O Dali na TV. Estreia sábado 4 da tarde no SBT. Agora você imagina, no sábado, você liga a televisão. Ah, vai estar passando, sei lá, o Gugu. O que passava naquela época? Fantasia? Sei lá, torta na cara. Aí você vê simplesmente alguém sentando a cadeira nas costas do outro. Você não vai gostar de ver isso? Cara, excelente, velho. O famoso quebra de rotina. Você tá esperando ver aquelas gincaninhas mesmo de sábado, de domingo, aquela coisa Gugu, Faustão. E você acaba vendo uma coisa completamente nova, que você nunca pensou que iria ver antes. Você vê o quê? O cara você vê um homem morto-vivo saindo pra quebrar pau no John Cena. Você via, assim, um mix de estilos que era uma beleza de ver. Você via personagens icônicos e, é claro, tudo com grandes comentaristas do SBT que os caras, na minha opinião, assim, eles deram um sabor especial pra luta livre, pra quem era aqui no Brasil. É, pra quem não lembra, né, quem, os comentaristas era, quer dizer, o narrador, eu acho, né, o que chamam de host, o principal, era o Jarbas Duarte, e o comentarista, sim, que era o Michel Serdan, que é um representante do Telecat, que a gente chama aqui no Brasil, né, o Telecat, que é a luta livre, é um representante nacional, que, se você já viu qualquer vídeo dele, ele roubou descaradamente o visual do Ultimate Warrior, né? Oh, deixa eu dar uma conferida aqui no visual dele. Michel Serdan. Oh, olha aí, só faltou a pintura no rosto, mas tipo assim, aqueles elásticos com os tererê assim no braço, na panturrilha, era igual. Caraca! Ah, é muito parecido mesmo, velho. É o famoso, o brasileiro não conhece, não tem porquê. Se o brasileiro não conhece, porque você tem que pensar que é o seguinte, a luta livre, apesar que passava realmente a luta livre no Brasil nos anos 80, nunca foi uma coisa assim, que pegou de verdade assim, então os wrestlers brasileiros poderiam roubar a gimmick à torta e à solta que ninguém ia saber. E eu só sei, ô Emuti, porque existiu isso, porque eu lembro quando eu tava assistindo luta livre um dia, meu pai me contou que ele assistia no domingo também. No domingo? E ele gostava de um... No domingo, passava no domingo, isso era o quê? Anos 80? Sim. Ele falou que ele gostava de um tal de Marreta Valentim, cara. Ah! Eu pensando, quem diabos é Marreta Valentim, velho? Sem... Quem diabos é Marreta Valentim? Marreta Valentim é nada mais nada menos do que a lenda do Hall da Fama da WWE, Greg The Hammer Valentine. Exatamente. O legal são os nomes que eles davam. Ou eles traduziam os nomes mesmo, ou eles inventavam nomes. E é incrível que tem alguns que ficam na cabeça, né? Nessa época, quando tinha... Não, acho que o Super Nintendo, acho que era mais novo, né? É incrível que... Eu não tinha essa referência, mas... Você lembra do Final Fight? Que tem um Hagar, que é um cara grandão também, Brutamonte? Lembro. Um dos primeiros wrestlers de videogame, cara lindo. Um dos primeiros wrestlers de videogame, dava aquele, pode crer. Dava aquele pile driver de finalizador, incrível. Exato, ele pegava o cara de cabeça pra baixo, tipo assim, pulava no chão. E desde pequenininho eu chamava aquilo de pilão. O Zangief rodando, que nem Baú da Felicidade, eu chamava de pilão também. É sensacional. Quem colocou esses nomes na nossa cabeça, cara? Cara, eu não sei, velho, mas o pilão tá a tempo. Eu conheço o pilão do Zangief. Tinha também o jogo, se eu não me engano, de arcade também, de luta livre. Não lembro o nome dele agora, mas também tinha o pilão. E o pilão, uma coisa tão icônica, que o pilão do Zangief que você mencionou, foi um dos primeiros contatos meu mesmo com a luta livre, antes de saber luta livre. E eu tive o sonho de assistir esse trem. Ao vivo, assim, ao vivo pela internet, porque eu não sei se você sabe, falando um pouquinho das coisas mais novas, o Okada, o ex-campeão do Japão, ele sabe dar o pilão rodando igual o Zangief. Sério? Então é o jogo que imitou a luta livre e depois a luta livre imitou o jogo. Exato, né? É um ciclo se fechando. sim, um ciclo se fechando, cara. E eu sempre achei isso legal, não sei quanto a você, mas 2009 foi mais ou menos a época que todo mundo ganhou o Play 2 aqui no meu bairro. Sim. E junto com o SBTzão a gente jogava SmackDown vs Raw, que aqui no nosso bairro a gente usava pra decidir as feuds da galera. Por exemplo, eu sempre fui um cara que gostei muito do Edge, gostei muito do Rey Mysterio. E todo mundo, cara, da minha sala era John Cena doente. Cara, eu nunca gostei do John Cena, velho. Poxa, velho. Aí eu era... Era na hora de eu mostrar meus talentos no videogame e mostrar que o Rey Mysterio era o melhor de todos, inclusive. Mas quando saiu o jogo do WWE, você já tinha noção do que era aquele universo? Cara, ele lançou no mesmo momento que eu comecei a comprar pelo SBT, velho. Então, Eu era mais novo, 10 anos, tinha aquela coisa, é de verdade, é de mentira? O pessoal brigava, falava, não, é de verdade, é um amigo meu. Não, o Undertaker falou que é de mentira. Eu não tinha noção da dimensão do que era a WWE, do que era a luta livre, quem eram os caras, quem era cada lenda. E foi uma coisa que eu só fui aprender assim, cara. Eu confesso que depois de velho, depois dos meus 14, 15 anos que eu fui aprender direito. 4, 5 anos depois do meu primeiro contato. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu lembro, eu também joguei, só que eu joguei, o primeiro que eu joguei foi o SmackDown versus Raw de 2007. Se eu não me engano, acho que tem o Triple H na frente, na capa, assim, com os braços abertos. Sei, sei. E eu não sabia, não fazia ideia o que era aquele jogo. Eu custei pra entender como é que joga aquele jogo, porque não tem life, né? Você bate, aí, tipo assim, no cantozinho da tela, tem, sei lá, acho que o desenho do corpo, aí dependendo de onde você bate, o corpo vai ficando, sei lá, vermelho, amarelo. E eu não sabia o que eu tinha que fazer naquele jogo, cara. E até mesmo que era tudo inglês, e naquela época a gente não sabia inglês, e tipo assim, foi uma luta descobrir. Eu não sabia que era do universo do pro wrestling. Não tinha ideia, a mínima ideia. Mas naquela época já, eu gostava do Rey Mysterio. Eu sou contra você porque eu odiava... Olha só como é que é o tempo, né? Eu odiava... Eu lembro que eu odiava o Edge, porque ele, na época, ele tava com uma field da... Ele tava com uma rivalidade, né, com o John Cena. E eu não gostava também do Randy Orton, que hoje eu acho... Hoje não, né? A gente voltei a acompanhar o wrestling já tem 2004, já tem mais de 5 anos, o quinto ano agora vai começou. Eu agora, o Randy Orton, cara, ele é maravilhoso. Ainda mais depois daquela rivalidade com a autoridade, com o Seth Rollins, sabe? Nossa, cara, é incrível. É, não, é incrível como é que a nossa visão do cara muda. Por exemplo, o Batista, pra mim, quando eu voltei a assistir agora, há pouco tempo atrás, eu não reconheci o Batista, porque ele era saradão, com cabelo, e agora ele tá careca. Eu, caramba, esse cara, ele tá doente, ele ou não é o Batista. Cara, e ele voltou todo vestidão de tiozão de Hollywood, cara, pra mim foi assim, sem nem o que comentar. Pra mim foi assim, realmente um dos retornos mais decepcionantes da história do wrestling pra mim, que tava todo mundo querendo que o Daniel Bryan fosse campeão e a galera falou e foi. Foi. Eu lembro que eu assisti. E isso essa também eu acho legal que. No meu trabalho, eu não consegui ver no pay-per-view da noite anterior. Eu fui pro trabalho e vi a última partida, que era um triple threat match, né? Com o Daniel Bryan. Sim. E ele ganhou. Cara, e eu lá no meio do trabalho assistindo. Uma das melhores WrestleManias que teve, assim, na história, velho. Eu só acho incrível. É, e também falando um pouquinho do passado também, cara, me lembra muito também o main event da WrestleMania 20, você lembra? Do 20, não, de cabeça eu não lembro. WrestleMania 20 era o The Generation X, assim, obviamente não como amigos, Triple H e Shawn Michaels, contra o Chris Benoit, pelo título mundial. Contra quem? Chris Benoit. Ah, sei, o Wolverine. Famoso apagado, sumido. O Wolverine, sim. Não, eu não peguei, eu não vi. Eu até tava aqui, eu tenho até uma listinha aqui de alguns atletas que eu tinha, que eu quero conhecer um pouco mais, sabe? Mas esse aí eu realmente não vi. Esse aí, se eu não me engano, tava até numa listinha de uns DVDs que tinha, não lembro. Era um conhecido meu que tinha uns DVDs de WrestleMania e a gente acabou vendo algumas coisas bem antigas, porque isso é de 2004, cara. 2004 eu nem sonhava com pro wrestling. Caraca, 2004? 2004. Poxa vida, é mais antigo ainda do que eu pensava. Sim, você tem que lembrar que o Chris Benoit, infelizmente foi aquele trágico acidente que envolveu ele, a família dele. Sim. Acidente, não sabe, tem muita controvérsia envolvida, e se ele realmente acabou matando a família dele ou coisa do tipo, mas ele morreu em 2007, um dos melhores wrestlers que já pisou na WWE. É verdade, eles falam isso mesmo. Aliás, tem uma cláusula no contrato da WWE para não fazer referência, menção ao Chris. Que eles não querem relacionar a imagem da empresa com ele, porque até então eles não sabem. Foi a mesma coisa com a Chyna, há um tempo atrás. Sim, sim. Que ela tinha virado a atriz pornô e falou para não quero saber dela, não sei o quê. Mas foi só depois que ela faleceu também, acho que se eu não me engano foi de overdose, alguns anos atrás, que o Triple H fez uma leve homenagem a ela. Não, não foi uma. Eu acho que não chegou a ser leve homenagem, não. Pra mim foi, sim, foi incrível. Assim, eles exaltaram a China. E eu até achei muito estranho, mas gostei muito, cara. Porque eu sempre admirei muito a China. É igual eu falei, obviamente a WWE é conteúdo pra crianças, eles não querem o. É, a imagem deles relacionada a esse tipo de filme, mas. Cara, eu achei sacanagem o que eles fizeram com a China e pra mim ela foi, tipo assim, uma das highlights da Atitude Era, que era ela era guarda-costas do Triple H. Pra mim foi tipo assim, ela teve o que mereceu quando teve a homenagem pra ela, cara. Incrível wrestler. Agora. E são wrestlers também que ficam no passado, porque eu não sei se você lembra, quando, nessa época assim, quando a gente era mais novo, quem. Era o top do top, era o famoso CM Punk, que hoje em dia pode nem falar o nome dele. CM Punk, verdade. É uns que ficaram no passado, né? Tipo assim, tem vários desse que hoje ou saíram da empresa ou realmente se aposentaram. Por exemplo, tem o Miss Kennedy, que a gente via, agora não vê mais. Mr. Kennedy, se não me engano, tá na TNA, inclusive. Tá na TNA? TNA. Cara, eu não faço não ideia. Não sei se ele já aposentou ainda, mas se eu não me engano, ele lutou muito tempo pela TNA. Olha, outros nomes daquela época, que assim, que hoje podem estar na WWE atuando, mas assim, que estourou naquela época, que a gente ficou conhecido lá. Ó, Rey Mysterio, Undertaker, Jeff Hardy, o próprio Edge, que ele se aposentou porque ele quebrou o pescoço, né? Kurt Angle. Olha só o panteão de lutadores, cara. O Maga. O Maga, que ele morreu também de overdose. Sabe de quem que o Maga é parente? Cara, é da maior família de nepotismo da WWE. Roman Reigns e The Rock. Nepotismo, exatamente. Grande nepotismo. Olha só olha só o panteão de lutadores. John Cena, Kane, o MVP. O MVP, ele parou de lutar, né? Mas ele era grande coisa também. Sim, e é isso que eu fico impressionado. Muita gente é uns fantasmas, meros fantasmas do passado que era antigamente. É, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um dos meus wrestlers favoritos, o Jeff Hardy. Ele era meu ídolo, assim, de criança. Eu vou confessar um fato um tanto quanto vergonhoso na minha vida aqui agora. Ih. É, gostava muito do Jeff Hardy, cara. E a gente sempre brincava, assim, de WWE. Quem nunca brincou de luta livre com o colchão, com os amigos? Véi, eu vou te falar que eu te invejo imensamente, que eu nunca brinquei. Ah, mas aí com o que eu vou te contar agora, você não vai invejar, não. Eu era o Jeff Hardy, obviamente. E quem conhece o Jeff Hardy sabe muito bem o que ele faz, né? Ele é conhecido pelos seus pulos, pelo seu high risk. É. Oh, então, lembrando do Jarbas, o voo do voo anjo. Voo do anjo, desce daí, Jeff Hardy. Minha nossa! Não, deixa eu ver onde foi parar o Randy Orton. O juiz correu lá, mediador. Peraí, deixa eu ver, ele voou mais de 2 metros ali. Olha lá, vai pular. Não, mas aí ele tá com a boa já o combate, cara. Olhou pra cima. Está olhando para ele, procurando o que fazer. Não, ele vai lá para conversar, ver se acabou mesmo com o cara. Mas, ele não já se mexe. Tirou a camiseta e quando o lutador tira a camiseta... Porque está revoltado. Jeff, não, onde você vai, Jeff? Ah, ele quer uma visão mais panorâmica. Não. E os mediadores passam. Desce, Jeff. Não, é para descer, desce. Jeff. Mas desce daí, não, Jeff, é maluco, desce. Mano. Jeff, o quê? Quer mais? Ana, para com isso, Jeff Hardy. Aí não. Tá bom, desce. Já viu que acabou com o cara. Vamos acabar o programa aí. Ele vai descer agora. Não vai subir. Tá subindo mais. Mais? Dá quanto um mais aí agora? Um mais, aí um gol a mais, mais dois. Que é isso, cara? Quase 4 meses. Se ele for ali... Isso é loucura. O que vai imitar a Juliana Veloso? Ele pensa que é campeão dos saltos ornamentais. Pensa que é uma piscina aí, Jeff Hardy, pelo amor de Deus. Então, o que aconteceu foi que eu tava na casa de um amigo meu, a gente estava lutando, luta livre, zoando, assim, no quintal dele, e eu resolvi, cara, dar uma de Jeff Hardy, pular da varanda dele, que ele morava numa casa de 2 andares, pro colchão. E o colchão tava onde? O colchão tava no quintal, assim, era um andar de... No primeiro andar? É, eu pulei um andar, cara, pro primeiro andar da varanda, pro colchão que tava no quintal no primeiro andar. Caralho, e aí? Caralho, ai, velho, graças a Deus eu não quebrei nada, eu só pulei, só que Eu vi a cara de bosta da mãe do meu amigo quando meu amigo gritou e falou: mãe, o Amaury acabou de pular da varanda. E ela, confusíssima, assim, que deu na cabeça desse menino. Mas enfim, eu só pulei, cara, doeu muito. É, não foi fértil não, velho. Foi ideia errada. Caramba. Você está ouvindo o Ringcast, o seu podcast de wrestling. Coisa que a gente comentou agora há pouco sobre a classificação etária, né? PG é você realmente não pode ter sangue, não pode ter palavrão, não pode ter conotação sexual nem nada. Quando agora mesmo no Takeover Blackpool, quando, se eu não me engano, aquele parceiro lá do Tyler Bates, que ele corta a cabeça, o juiz já tá lá atrás dele querendo... Ah, sim, que ele cortou atrás do Trent Seven. E quem assistiu WWE naquela época vai lembrar da comemoração do Edge, grande live sex show do Edge, cara. só eu acho sensacional, eu não acreditava, velho, que eu tava vendo aquilo num sábado, às 4 da tarde, porque eles dividiam o tempo, acho que era uma hora e meia, pra um pouquinho de Raw, um pouquinho de SmackDown, né? Aí chega o Ed de cueca, é claro que todo mundo lá tá de cueca, mas tipo assim, eles colocam uma cama no ringue, e acho que, quem é que tava deitado com ele lá? Era a Lita, né? E eles falam assim, ó, eu ganhei aqui, acho que era o título que tinha acabado de ganhar, né? Eu ganhei o cinturão e eu vou comemorar. Sim, sim. Eles vão pra debaixo do lençol, cara. Muito doido. Cara, é muito legal. É, nessa parte eu lembro até da Lita numa entrevista que ela falou, ficou até um pouco desconfortável com a cena, mas também como não ficar, né, cara? Claro. Mas entre essas coisas, o que eu acho que mais, perdeu, assim, pra falar a verdade, foi... Realmente, talvez até o, não sei se você lembra, o Triple H, que ele tinha, em vários vídeos do YouTube em inglês, eles chamam de Crimson Mask, a máscara dele de sangue que ele vestia no final das lutas. Uhum. E esse Live Sex Celebration, ele aconteceu em 2006, então ainda não estávamos na época do SBT. Se eu não me engano, a gente estava no Esporte Interativo. Não, estava no SBT, eu lembro disso porque eu não tinha multicanal. Eu só assisti no SBT. Certeza, cara? Porque foi em 2006, certeza. SBT 2009. Mas enfim. Aí logo depois, se eu não me engano, acho que depois vem o John Cena e acaba com a festa. Acaba com a festa. Mas aqui, só pra lembrar outros nomes fantásticos que foram inventados ou até mesmo traduzidos pela dupla do Jarvas e do Michel Serdan. Aliás, eu sigo o Michel Serdan no Instagram. Ele tá lá com os seus gigantes do ringue ainda. Olha, tem o Spear, que ele chama de A Lança. Né? Nada melhor. O Undertaker, ele tinha o Pilão, que a gente já comentou aqui. Sim. Jeff Hardy é o Voo do Anjo. E tinha outras mitologias que eles criavam, assim, do nada. Tipo assim, eu não sei falar o nome daquele anão direito, o Hornswoggle. Hornswoggle. Isso. Eles tinham criado uma história de que ele era filho do Vince McMahon. Não, cara, isso foi uma feud de verdade. Foi uma feud de verdade, isso. Foi uma coisa de verdade que aconteceu na WWE, cara. Não me pergunte o que tem na cabeça do McMahon, mas sim, o Hornswoggle já foi filho dele. Não foi... Eu sei que você acha que foi invenção dos locutores brasileiros, mas dessa vez não, cara. Foi algo acontecimento de verdade. Outra coisa aqui que eu lembro que o Kurt Hawkins e o Zack Ryder eram irmãos. Sim, cara. Nossa, mas pra mim o que vai mais sempre me destacar vai ser o famoso Batista brasileiro. O Batista era brasileiro. Pô, imagina, cara, um cara que é um Batista, juro, ele só pode ser brasileiro, cara. Cara, eu juro que faz nem um ano, se pá, faz dois, um ano e meio, no máximo, que eu sei que ele não é brasileiro, velho. Não, sério? Que eu lembro que eu tava comentando com os amigos dele, meus, e falando assim, não, falando do filme do Guardiões da Galáxia, eu falo, ó, legal que tem ator brasileiro no filme, e todo mundo ficou me olhando assim, tipo assim, que? Não tem ator brasileiro no filme. Aí eu, pô... É porque ele chama David Batista, né? Então, David, não é Bautista. É, Bautista. Não é Batista, não, é Bautista. Eu falei, cara, tem o Batista, velho, da WWE, velho. Todo mundo, velho, você tá usando droga, ele não é nada. Eu realmente fui ver, cara, realmente, ele não é brasileiro, foi uma coisa que eles inventaram, velho. E, tipo assim, são coisas que acontecem até hoje. Quem aí não lembra o Marco Alfari e Roberto Figueroa atualmente inventando suas historinhas? Luke Harper, dono de bar, por exemplo. O próprio Shane McMahon falando que ele começou a trabalhar no almoxerifado da WWE, cara. E esse backstory, assim, são histórias que eu não entendo. É, e por isso que atualmente, apesar de eu curtir muito o esporte dos caras, quando a galera tá falando, eu deixo o meu WWE em inglês lá, que eu estudo pela Fox. E quando realmente começa a luta, eu deixo os comentaristas brasileiros, que eu prefiro ele, cara, porque essa tradução que eles fazem é realmente algo muito cômico. Às vezes é até legal de ver depois, porque é algo muito cômico e eu acho que muda muito a experiência de quando você assiste. Eu não tenho um multicanal até hoje e eu, tipo assim, eu não vejo, eu não tinha nem ideia que eles faziam essa historinha. Eu só vejo original mesmo, só vejo inglês. Agora a gente não poderia... Tem muita coisa pra falar, tem a parte de videogames, acho que pode ser um programa à parte. Mas uma coisa que a gente não pode falar também daquela época são os pay-per-views que deixaram de existir. Por exemplo, Armageddon. Nossa, cara, sim, incrível. Eu não sei direito por que eles acabaram com alguns pay-per-views. Algum pra mim é muito certeza porque eles acabaram. Igual tinha o... Cara, era um que era o... Acho que era péssimo, o Taboo Tuesday. Já, você lembra? Não lembro disso. Era um pay-per-view que, se eu não me engano, passava no início dos anos 2000, velho. E ele era algo que, tipo assim, era na internet, sabe? Não, imagina, é impossível mesmo. Você tinha que assistir um pay-per-view da WWE com a internet dos anos 2000, cara. Era algo, tipo assim... Se já era algo difícil nos Estados Unidos, imagina aqui no Brasil. Impossível de acompanhar. Aí, o Taboo Tuesday aconteceu em 2004, cara. Como é que em 2004 não tinha internet discada, poxa? Não dava nem pra assistir. E eu também, acho que eu nunca cheguei a assistir nenhum pay-per-view da época, não. Eu assistia uns vídeos na época que no YouTube era completamente diferente, inclusive, de umas lutas que aconteciam. O Raw da semana começava eu sem entender nada do pay-per-view que tinha acontecido. Não, exato. Eu acho que o Silvio Santos fez que nem o Chaves, sabe? Comprou um pacote de episódios, de programas, e foi passando. E, tipo assim, problemas, a linearidade dele, ele só foi passando. Já que a gente não tinha noção do que estava acontecendo, pra gente era tudo igual. É, e também é uma coisa bem complexa você transmitir esses pay-per-views da WWE, porque a propriedade do Raw e do SmackDown, apesar de eles serem da WWE, os direitos de transmissão televisivos atualmente são da USA e da Fox. Então, sim, acho que, se não me engano, qualquer acordo internacional é com essas empresas. Tanto que o Fox Sports é que passa. Uhum. Mas, por exemplo, os pay-per-views e o NXT é responsabilidade 100% da WWE, cara. Se, pode crer. Se a WWE, que, por exemplo, só passa o NXT na Fox Sports porque a WWE permite. Eles não têm nenhum tipo de contrato televisivo pelo NXT. Pay-per-view bom tem que ter tema. E falando em pay-per-view bom... Que tem tema, a gente tem o Halloween Havoc da WCW, que o último foi nos anos 2000, cara. Eu tinha apenas 3 aninhos, mas eu só de eu voltar no vejo aqueles vídeos da WWE Network, do Halloween Havoc, aquela abóbora gigante, por mais que seja só uma mudança no cenário, eu acho importante isso, porque atualmente, cara, pra ser bem sincero, o pay-per-view que eu gosto mesmo são aqueles temáticos, cara. A gente tem, por exemplo, um que retornou faz pouco tempo, que é o Elimination Chamber. Esse tinha ficado um tempão fora, né? Ficou devido ao fato que o quê? Aquela câmera de... que aquela galera fica, aquela arena, aquela gaiolão de metal, pesava demais. Então por que que não tinha o Elimination Chamber? Porque ele danificava a estrutura do estádio. Exato. Porque se você lembra, ele fica pendurado. Fica pendurado. Acima do estádio. São assim, metros e metros de correntes, né? Imagina o peso disso. Cara, fica super pesado e assim. Não tava legal. Tanto que ultimamente eles mudaram a estrutura do Elimination Chamber pra retornar. Não lembro não, se você viu. Sim, agora a estrutura básica é de ferro mesmo, metal, e eles colocam meio que um... Eu não sei, uma tela de plástico, Fraga? Sim, sim. É, na... Parece que é um vidro. Primeiro que o Elimination Chamber, ele já teve suas primeiras mudanças no início da carreira dele. Porque, se eu não me engano, teve um acidente, eu acho que até envolveu alguns wrestlers famosos, que a galera acabou se colidindo contra a câmera de... Sim. De vidro. E acabou voando estilhaço de vidro nos olhos do wrestler. Se cortando, sim. E acabou trocando por aquele vidro que não estilhaça a primeira mudança que teve. Aí o vidro ele só sai como uma peça única, que é o vidro que eles estão usando ultimamente. Inclusive, usar uma câmera de vidro mesmo, para uma era PG, a chance de acidente é muito grande. Acho que eles nem cogitam. Ah, Maurinho, agora, para fechar o programa, o episódio, eu tenho duas perguntinhas para você. Primeiro, três pay-per-views preferidos e depois três wrestlers favoritos. O wrestler você pode escolher de qualquer era, de era de ouro, de prata, mas os três que você mais gosta. Beleza, meus pay-per-views favoritos, Yamuchi. WrestleMania, claramente por causa de uma coisa, os maiores combates da história da WWE aconteceram no WrestleMania. A gente tem a coração de Daniel Bryan, a gente tem o pulo do Shane McMahon, da Hell in a Cell, a gente tem assim, acontecimentos incríveis, Chris Benoit contra Shawn Michaels e Triple H. E o próximo, que eu falei tanto nesse podcast que eu gosto, de pay-per-view temático, vai pro Hell in a Cell. Cara, pra mim, Charlotte e Sasha Banks, eu sou muito fã de wrestling feminino, elas deram um banho na maioria das lutas masculinas de Hell in a Cell. Cara, a coração das duas tem um espaço muito legal no meu coração, por isso que eu coloco o Hell in a Cell como meu segundo pay-per-view favorito. Agora, pra mim, o melhor de todos, cara, pra mim não tem como fugir muito. É Tables, Ladders and Chairs. And Chairs. Sou muito fã do Jeff Hardy. Sou muito fã do Jeff Hardy. Sou muito fã do Edge. E eu acho que eles cravaram as melhores lutas em TLCs. E, cara, quem não gosta daquele TLC ainda foi um dos jogos mais... Um dos modos mais jogados no Play 2. Que é você subir aquela escadinha e pegar a maleta, cara. Eu só acho a maleta ou o cinturão, o que for... Só acho o TLC muito incrível, velho. E os seus três atletas favoritos? Os maiores? Meus três atletas favoritos, cara, eu vou começar pegando o Jeff Hardy da minha infância. Foi bem primeiro um ícone pra mim. Primeiro lugar ou terceiro? Oi? Pego o terceiro. Jeff Hardy no primeiro lugar ou terceiro? Pego o terceiro. Terceiro. Terceiro. Cara, pra mim, assim, só incrível. Cara, me fez pular de uma varanda, não precisa falar mais. Segundo, cara, a gente não falou muito, que a gente falou muito da WWE, mas vai pra uma dupla. Segundo lugar, na verdade, são dois wrestlers, são um tag team que tá um lugar especial do meu coração, que eu espero poder falar um pouquinho mais nos próximos podcasts, que são os Young Bucks, que são aquela dupla do Bullet Club, eles vivem zoando a galera, quem lembra do hashtag FTR, Fuck the Revival, pra mim eles são incríveis, eles zoam o Vince McMahon, zoam a WWE o tempo inteiro, zoam o Undertaker, que é um dos finalizadores dele, é chamado de Indie Taker, inclusive, que é um pile driver, é o famoso pilão, só que com a mãozinha do ajudante. E, cara, o primeiro de todos, a gente vai ter o meu ex-campeão da WWE, AJ Styles. Que pra AJ mim... AJ Styles? Poxa! AJ Styles. Porque pra mim foi um cara que eu conheci muito novo, eu conheci o AJ Styles quando ele era ainda o líder do Bullet Club. Eu fiquei... doido quando ele apareceu na WWE. As melhores lutas modernas da WWE pra mim são entre ele e o John Cena. Apesar de eu não gostar muito do John Cena, mas quando ele cai no ringue com o AJ Styles, magia acontece. E, cara, e ele é cheio de personalidade, ele é um cara gente boa. E assim, precisa falar da técnica dele do ringue, cara? E eu também vou mandar uma menção honrosa pra Shawn Michaels e Kenny Omega, que são também dois... lutadores que tem um lugar especial no meu coração, mas não estão no top 3. Poxa, olha só a lista do cara. Ó, vou aproveitar e falar os meus também, ó. Em terceiro lugar, Hell in the Cell. Aliás, é o pay-per-view que mais tem programa aqui. Eu comecei no Hell in the Cell. Segundo lugar é Survivor Series, que eu gosto de time contra time. Acho muito legal até mesmo a história de escolher um, escolher o outro e, assim, e depois ter surpresa. E em primeiro lugar, Royal Rumble. Oh, esqueci da Royal Rumble, não acredito. Pode mudar o meu? Tô brincando, não vou mudar não, mas... Cara, é incrível, pode falar mais aí um pouquinho deles. O Royal Rumble é incrível, a partida, né, que dá o nome ao pay-per-view é incrível, porque tem de 30 ou até mesmo de 50, quem lembra, quem jogou no PlayStation 2, né? 50 atletas que você entra no ringue, você tem que ser eliminado pela terceira corda e ainda encostar com os pés no chão. E é incrível, porque todo ano eles, sei lá, parece que é o pay-per-view de entrada de ano. Então eles fazem um espetáculo. É sempre, ó, só uma coisa você sempre pode ficar sabendo, o Kofi Kingston sempre vai arranjar uma forma de não ser eliminado. Ele vai ou pular em cima do Big E, ou vai ficar de bananeira, ou vai pular em cima de uma cadeira, ele nunca vai ser eliminado. E outra coisa, sempre vão ter aparições que não são do elenco do roster da WWE. Isso que são os melhores, as surpresas. É claro, por mais que apareça, sei lá, vão aparecer, vamos pensar assim, o Kenny Omega vai aparecer lá. Você sabe que ele não vai ganhar de primeira. Que tá com rumor, tá com rumor. Você não tá sabe. Apesar de eu não tá acreditar com rumor. Que não apesar vai, dele... Estão falando. É, porque os amigos dele abriram o All Elite Wrestling, mas dizem as más línguas que o Vince McMahon prometeu um cheque bem, bem cheinho pra ele. Mas vamos ver. E essas surpresas, cara... Não, eu, você assistindo o Kenny Omega aparecendo, a gente vai infartar, cara. Por isso que eu gosto disso, por mais que você saiba que é o cara, o cara só vai aparecer, fazer uma participação legal, ele não vai ganhar, mas só aquela participação dele já vale, Fraga. Assim, esse crossover de empresas eu acho muito legal. E os meus atletas, não pode falar. É, quem aí, só lembrando um pouquinho da Royal Rumble, falando do AJ Styles novamente, grande garoto, quem aí lembra da estreia dele na Royal Rumble? Que tava o Roman Reigns parado, a câmera foca na cara dele, ele faz uma cara de confuso, aí aparece na tela, I am, quando apareceu o fenômeno, eu fui à loucura, porque eu já sabia o que ia vir. É, exatamente. E os dois depois tretaram, né? Sim, eles tiveram um feud bem legal, que acho que, se eu não me engano, culminou no heel turn do AJ Styles, pelo título. AJ Styles exatamente. Falhou capturar o título duas vezes. E a segunda vez que ele falhou em capturar foi no Extreme Rules, que foi o retorno do Seth Rollins. E falando em Seth Rollins, ele está entre os meus três atletas favoritos. Seth Rollins, por tudo que ele já mostrou ser, assim, a habilidade dele, eu até comentei com você em off, né, que eu acho que ele se daria muito bem no cenário japonês. Eu acho que ele tem muita cara. É, assim, meio acrobata. Pra mim, né? ele é a cara do Bullet Club. Bullet Club. Cara do Bullet Club. Cara, seria muito doido se ele entrasse no Bullet Club. Ainda mais que o Bullet Club agora tá renovado. Sai da WWE, Seth. Vai, onde te valorizam. Ó, segundo lugar, eu vou pra Chris Jericho, que a gente não falou, mas Chris Jericho, ele é sensacional. Que passa ano, vem ano, ele sempre se renova. Ele sempre vem com um personagem novo. E apesar de ele estar velho, ele ainda segura a partida. A partida dele com o AJ Styles foram sensacionais também. De você ficar sem saber quem vai ganhar. Você não... Foram. Excelente. E o primeiro lugar que eu não posso deixar de ouvir meu coraçãozinho é Hulk Hogan. Grande Hulk Hogan, que voltou esses dias pro Raw, né? Que eu lembro que ele apareceu voltou no Raw. Voltou agora pra fazer... Homenagem ao amigo dele, Midin, né? Sim. O amigo comentarista. E adorei suas escolhas, cara. Muito incríveis. Hulk Hogan bem icônico. Seth Rollins, pra mim, é o melhor que a WWE melhor teve a oferecer ultimamente. Eu dou uma dica pra você, que eu sei que você não acompanha tanto o cenário japonês. Mas o Chris Jericho... Ele tá lá. Ele perdeu o cinturão internacional. Ele não tem pouco tempo. Ele não está lá mais, ele está assinado agora com a All Elite Wrestling. Tô ligado. Ele saiu atualmente, mas assista Chris Jericho contra Tetsuya Naito no Wrestle Kingdom desse ano. Não, eu assisti. Cara, uma das lutas mais incríveis. Incrível, cara. Eu assisti, jogou o cara lá na mesa do comentarista, a mesa quase que não quebra. Aquelas mesas duras japonesas, nossa. E o Chris Jericho com essa nova gimmick dele, cara, não sei direito o que é, um palhaço, um mímico... sempre se renovando, cara. E é o cara que eu pago pau. O cara escreve livro, ele tem podcast, e ele tem uma banda que é sensacional e é campeão de luta livre pelo mundo. E agora ele virou dono de uma agência de cruzeiro, cara. Quando eu crescer, eu quero ser um Chris Jericho. Sensacional. E também menções honrosas a Triple H, que ele não sai do meu coraçãozinho, The Rock e Stone Cold Steve Austin. Sim, sim, três lendas, cara. Triple H também. Só a trindade. Triple H mora no meu coraçãozinho. Eu falei Shawn Michaels, você falou Triple H. Não, não dá pra você falar de lutadores incríveis sem mencionar pelo menos um dos dois. Attention, please. I have received an email from the general manager. Finalizando mais um programa do Ringcast, você que ouviu esse programa e você gostou da participação do Almauri, você pode vir toda semana agora que vamos continuar e com uma nova temporada do podcast, né não, Mauri? Isso mesmo, se não gostou de mim também, boas notícias, porque eu vou estar em todos os episódios dessa nova temporada também, para sua alegria. E a gente tá nessa, cara. Tamo junto, começando ano novo, vida nova, a gente promete falar sobre WWE, sobre o cenário de wrestling em geral, e eu, pessoalmente, estou um pouquinho animado para falar do All Elite Wrestling, que tá aí para aparecer, apresentar isso pro cenário brasileiro que não acompanha tanto. Vai mostrar agora com essa nova empresa, vão trazer mais pautas pra gente, mais gravações, mais opiniões. E você que tem a sua opinião também, que a gente não falou nesse programa, você vai falar, ah, mas você não falou do Rob Van Dam. Então manda aqui no nosso e-mail ou nos comentários. O e-mail é ringcast@gmail.com.br. Repetindo, ringcast@gmail.com.br. Manda pra gente, eu respondo, o Amaury comenta e a gente fica nessa. Semana que vem nós voltamos com um programa inédito e vai ser sobre o Royal Rumble. Vamos fazer uma pequena aposta do que pode acontecer, quem vai ganhar. Então fique ligadinho aí, assine nosso feed que tá aí embaixo também, rapaz. Você tá fazendo o quê? Você tá perdendo tempo. Mostre pros seus amigos que gostam de wrestling e a gente se vê na próxima semana. Tchau! Tchau, pessoal. Até a próxima.